Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é domingo, dia 28 de outubro de 2012, e cá estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O seu programa, o seu Nota 7, que, tal como lhe prometi ontem, hoje lhe traz música chinesa. Ontem ouvimos música indiana, hoje vamos passar a ouvir música proveniente da China. Música tradicional, como é claro, e sempre em instrumental. Quero convidar o ouvinte também para assistir à estreia do programa de hoje na Antena Web. Chama-se Instrumentarde e vai para o ar daqui a, assim que acaba este Nota 7. Vai para o ar então às 13 horas de cada domingo. O programa não tem locução e são 60 minutos de música instrumental. Fica o convite, visite-nos, tenho a certeza que vai gostar deste mesmo espaço radiofónico. O Instrumentarde, que estreia então precisamente neste domingo, já daqui a um bocadinho, à 1 da tarde. Vamos chegar então com esta música chinesa. A exemplo de ontem, é apenas uma intervenção. A minha intervenção é única, então. Eu despeço-me com um grande abraço, com votos de bom domingo e até ao próximo fim de semana.

Thank you.